Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Mini Gameiros, o maior clubinho com as menores discussões sobre videogames na internet. Eu sou o seu apresentador, Eduardo Sushi, e hoje estou acompanhado de... André, que não é mais o apresentador. Rafael, que nunca foi o apresentador. E o Tengu, que já foi apresentador, mas só de quarta-feira. Como hoje é quinta-feira, aqui estou eu apresentando para vocês mais um Mini Gameiros, o episódio do mês. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a você aí que está ouvindo esse podcast aqui, que é um podcast bônus exclusivo pra quem apoia a gente no orelo.cc/jogabilidade. Se você está ouvindo isso aí através de meios escusos, ouvindo, compartilhando o fone de ouvido na academia, como eu faço com a Thalissa, ouvindo os podcasts pagos do Não Viabilize, pense, né, quem sabe, talvez, apoiar a gente aqui. Olha aí, eu gosto de engraçado que você pede algo que você mesmo não faz. Mas eu só pedi, eu não forcei. Entendi. Mas é uma sugestão. Enfim, é hipocondria. Alguém do casal paga, entendeu? É. Então, mas vai que é com um amigo. É. Vai que você só colocou rapidinho no almoço, no trabalho, pra pessoa dar uma ouvidinha. Eu acho que você só pode compartilhar se for casal. Se houver sexo. Ah, mas isso. Casal não é só sexo, o seu acifóbico. Desculpa, tá bom? Eu não pensei muito. Eu acho bonito mesmo você se retratar, porque temos pessoas ace no ambiente. Sim, o irmão do Luff, né? Isso. Não, ele não tá presente no ambiente. Ah, não. Mesmo porque já... Que isso, spoiler! Mas hoje, o que a gente vai discutir aqui? Como previamente estabelecido, a gente só discute as coisas mais importantes de todas aqui. Então, por exemplo, por que todo controle tem X? Essa é uma baita discussão pra gente ter. É por causa do plano cartesiano, né? Então é isso, tá aqui encerrado o episódio de hoje. Obrigado. Não, o Mini Gameiros aqui hoje, a gente vai discutir o aglutinamento de lançamentos, os lançamentos encavalados, as épocas que tem muito jogo e jogos que se... canibalizam lançando muito próximos uns aos outros, né? Todas essas coisas que tangem os lançamentos de jogos e as influências que um exerce na repercussão do outro. Exato. Por que que isso acontece, não é verdade? É. A gente vai dar aqui o prêmio Horizon de jogo mais engolido pela concorrência numa única data. Exatamente, né? É. E de fato começar pensando sobre isso, né? Tipo, o que acontece, né? Pra a gente ter certas épocas, né? Que tem mais lançamentos de jogos que outras, né? É claro que hoje em dia, a gente meio que não tem nenhuma época do ano que tá vazio de lançamentos, né? Que todo dia a gente tem centenas de lançamentos de jogos. É, mas eu acho que pra ver isso, basta a gente olhar o número de lançamentos nos últimos, sei lá, 5 anos, que você vê que explode, né? A quantidade de lançamentos no ano de jogos é muito maior que era antigamente, mas ainda assim, tem épocas que lançam mais do que outras, e eu sinto que talvez por causa disso, essas épocas são ainda mais acirradas, né? Sim, com certeza. E é engraçado, né? Porque se você for pensar bem, não seria melhor você fugir dessas épocas pra lançar o seu jogo? Mas aí você também pensa, tem um motivo pra eles lançarem nessas épocas, exatamente, né? Exatamente. Uhum. Por quê? Por quê? Então, uma das épocas que mais se lança jogo, por exemplo, é o tal do Holidays, né? Temporada de festas, né? Isso, que vale ali entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, o final do ano, que é uma época que se dá presentes, né? Uhum. É, eu diria que o mês de outubro no geral, assim... Novembro. É, mas eu diria que antigamente, outubro também já começava, assim. Eu lembro que costumava se falar que a temporada de jogos, ela se abria quando o Madden lançava. Uhum. Isso, obviamente, pensando no mercado norte-americano, né? Uhum. Que era geralmente meio pra final de agosto. Nossa! Setembro, outubro, novembro, principalmente. Dezembro, nem tanto, né? Mas é aquilo de lançar os jogos, estocando, pensando também já no Natal. Pra ter esses jogos disponíveis nas lojas, as pessoas afetadas pelo ciclo de marketing, lançamento e tudo mais. Porque aí no Natal, ou Ação de Graças, ou o que quer que seja, vai comprar esses jogos, né? E isso vem muito de ser uma época que se dá presentes, né? Uhum. Mas também é uma herança muito grande de videogame como brinquedo, né? Como coisa de criança. Isso. Que a criança, ela não tem o próprio dinheiro, né? Ela não tem... A menos que ela trabalhe agora, que pode, né? Nos Estados Unidos. Porra. Ela vai ter que pedir pros pais, né? Ou pra um familiar, ou um tio que vai dar um presente, alguma coisa assim. Uhum. Então, nessas épocas, eram muito mais visados os jogos, né? Então, consolidou-se essa época como uma época muito forte pra lançamento de jogos, e ainda hoje é bastante, né? Quando você chega ali em outubro, né? Pô, que foi o outubro do ano passado, né? Foi muito jogo, todo dia tinha lançamentos grandes, todo dia tinha lançamentos importantes, competindo pelo mesmo espaço, né? Porque você pode até dizer que, tá, beleza, um jogo de estratégia não vai competir o mesmo mercado que um jogo de luta ou que um FPS. E de fato tem estratos, assim, né, do público, vai ter bolhas que vão ligar mais pra um tipo de lançamento do que pra outro, mas no fundo você tá competindo pelo tempo daquela pessoa ainda assim, né? E ainda mais considerando que hoje em dia você tem ainda muito mais distrações possíveis, né? Tem séries e jogos mobile e cinema e, sei lá, TikTok, né? É. Quem foi que disse há um tempo atrás, alguém de jogos que falou, ah, o nosso maior competidor não é fulano, não é a Sony, não é a Microsoft, eu não lembro quem falou, mas sim a Netflix. Eu acho que foi o Phil Spencer ou alguém da Microsoft que falou. É, então, tipo, realmente. E também tem um negócio de que, nessa época do videogame como brinquedo, pra criança, a criança tem muito mais tempo livre, né? É, sim, férias, época de férias. E os jogos também não duravam tanto nessa época. Mas é engraçado, né? Porque é uma das épocas que a gente sempre viu um espaço mais vazio em lançamentos, e até hoje é um pouco assim, é justamente essa época do verão norte-americano, né? Que é a época ali de junho, julho e tal. O que é curioso, né? Porque você pensaria, pô, faria sentido o jovem, né, jogar mais nessa época porque tem um período de férias e tal. Mas, na verdade, é um período que a gente vê pouco lançamento e eu não sei exatamente por que que tem essa falta de foco. Eu sinto que é um período que, se mais jogos lançassem nessa época, acho que eles conseguiriam ter um sucesso maior. Eu acho que muita gente vai viajar, sabe? Né? Não fica em casa. E como é período de verão, o pessoal prefere, tipo, ir pra... Não ficar em casa. É, sabe? Talvez tenha essa mentalidade. Eu penso também que, assim, a gente tá falando, né, uma época muito forte é final de ano, e outra época muito forte é o período que a gente tá agora, né, que é esse final de ano fiscal. Isso. Eu sinto que foi ficando mais forte nos últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. É, eu colocaria um pouco mais, mas não é algo muito antigo mesmo, é. Desde que a gente mudou pra São Paulo, foi 2016, eu acho que, tipo, 2017, assim, que pelo menos eu comecei a notar, tipo, pera, o começo de ano tá com muita coisa. É. Olhando em retrospecto, assim, tem grandes lançamentos em começo de ano, né, tipo, Resident Evil 4, a gente vai falar daqui a pouco, o original do GameCube, ele saiu no começo do ano. Mas eu sinto que agora, o começo do ano, tem mais jogo que o fim do ano. É, eu acho que o fim do ano passado ainda foi mais forte do que o começo, mas eu acho que tá pau a pau, assim. Do que esse começo de ano, por exemplo, você acha mais forte? Sim, o final do ano passado foi loucura, Sushi. Nossa, não tô lembrando. Foi. O negócio é que faz alguns anos já que os lançamentos que eu mais tô ansioso estão no começo do ano. É, pra mim faz muitos anos que a maioria dos jogos que eu quero estão tudo no começo do ano. Costuma ser esse o caso mesmo, é curioso. E eu acho que isso acontece muito porque os jogos que talvez fossem planejados pra uma data mais oportuna no ponto de vista do marqueteiro, né, da equipe de marketing, eles acabam sendo empurrados e precisam ser lançados antes do ano fiscal fechar da empresa, né? Então eles ficam nesse período aí de fevereiro, março, até abril, né? E aí, quando termina esse pedaço, a gente tem um período mais de seca, assim, um período mais calmo, né? Costuma ser o caso, né? Nem sempre também. Então eu acho que o motivo de encavalar no começo do ano é exatamente o ano fiscal, que vai empurrando com a barriga e, tipo, daqui não passa, vai ter que lançar. Aí lança 3 jogos no mesmo dia, boa sorte pra quem sobrevive, vai lá o Horizon junto com o The Ring e, né? Exato. Mas, de fato, eu acho que o período mais vazio, assim, do ano é, tipo, abril até, tipo, julho, assim? É, eu sinto, especialmente junho, né? Tipo, que é período da E3, tirando alguns Shadow Drops, algumas coisas assim, costuma ser um período que não tem muita coisa, né? Sim. E o pessoal sempre pergunta pra gente, tipo, ah, vocês não têm época que vocês ficam com menos vontade de jogar e tal? Normalmente nessa época, assim, não sei, dá mais esfriada. Às vezes eu jogo bem menos do que eu jogo em outras épocas do ano. Não sei se tem alguma influência disso. Eu tô maluco por um período com menos lançamentos, hein? Vou te dizer que... Ah, pô, não. No começo do ano, um terço. Eu consegui jogar um terço das coisas que eu queria, olha lá. Eu espero que, sei lá, chegando maio, junho aí, a gente tenha uma desacelerada pra eu conseguir correr atrás das coisas que eu já tô deixando passar desse ano. Mas, vamos pra algumas listinhas breves que a gente fez aqui, só pra gente ter uns pontos de comparação de tipos diferentes dessa experiência de como que isso atrapalha, né? Exato. Como que afeta, né, esses lançamentos. E é curioso que você pensa que uma empresa, apesar de muito grande, ela teria um planejamento interno melhor pra ela não chocar com ela mesma, né? É, exato. Mas nem sempre é o caso. Você pensaria, mas a verdade é que quanto maior o gigante, maior a queda. Não sei qual é. Isso, porque realmente a gente ter empresas chocando com outras empresas é frustrante, né? Mas a gente entende que planos, né, diferentes vão acontecer, equipes diferentes e tal. Agora, realmente, a empresa empresa fudendo os próprios jogos por conta de outros lançamentos é de fuder o cu do cavalo. É um mau planejamento, foda. E é foda que às vezes a gente pensa, tipo, pô, será que foi proposital? Será que a empresa não queria que esse jogo fosse bem? Não tô entendendo. É tipo, você botar os seus próprios jogos pra concorrer um com o outro, pra tirar venda um do outro? Um caso que pra mim é muito sintomático de mau planejamento, e é o mesmo gênero quase, os jogos, que é muito colocar pra morrer mesmo, foi o que aconteceu há uns anos atrás com o Titanfall, lançando junto com o Battlefield. Nossa, acho que o caso mais emblemático, assim. Acho que é um dos mais emblemáticos. Porque os dois jogos publicados pela EA, dois jogos multiplayer de tiro em primeira pessoa, obviamente que a proposta não é 100% a mesma, mas pega muito do mesmo público. É. E o Battlefield, que na época estava talvez no seu auge, ou numa alta maior do que hoje em dia, pelo menos, o Battlefield, esse até que... Que é o Battlefield 1, né? O Battlefield 1. Que deu uma queda boa na aceitação das pessoas da série, né? Ele saiu dia 21 de outubro e o Titanfall saiu na semana seguinte, dia 28, o pessoal já tava no Battlefield. E aí ele foi sanduichado, porque na semana seguinte, que foi 4 de novembro, saiu Call of Duty Infinite Warfare. É. Então era um Titanfall de um lado Battlefield 1, do outro lado o Call of Duty. E Titanfall, uma IP, é nova, né? É. Isso. E de novo, não exatamente o mesmo tipo de jogo, né? Mas perto bastante, sabe? FPS, com multiplayer, né? Campanha e tudo mais. E assim, tanto o Titanfall quanto o Infinity Warfare tinham essa pegada mais futurista. Os dois tinham andar na parede. Uhum, tinha até algumas coisas mecânicas que passavam de um pro outro. Então, semelhantes, no caso, né? Um ao outro. Que faz ter essa competição também. E é muito triste, né? Porque o Titanfall é um puta jogo e que nunca teve o reconhecimento que ele merecia. E eu acho que se deve muito a isso daqui. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso acontecer, que eu prestei atenção, foi com o Prince of Persia: Sands of Time e o Beyond Good and Evil, que são dois jogos da Ubisoft, né? Que foram lançados em 2003, muito próximos um do outro. E de novo aquilo, não são exatamente o mesmo tipo de jogo, mas próximo bastante, né? E ação, aventura em terceira pessoa. É, canibalizaram completamente. Eu sinto que o Beyond Good and Evil foi um lançamento super apagadinho, porque o marketing da Ubisoft estava quase todo no Sands of Time. E o Sands of Time lançou no dia 6 de novembro e o Beyond Good and Evil no dia 11. E o cara, por que você faz isso? Dois dos seus maiores jogos, parecidos, né, pertos o bastante ali um do outro, lançando uma semana de distância, né, não faz sentido. O Beyond Good and Evil pelo menos virou um clássico cult, né, é um hidden gem. É. Mas é meio que isso, porque pouquíssima gente jogou, eu sinto, sabe, mesmo com os relançamentos HD e tal. É. E o Titanfall, como é um jogo online, não teve nem oportunidade de virar sucesso cult, né, porque só encerra. É. Ainda teve o 2, e eu lembro, o 2, vocês lembram se ele lançou perto de algum? Pera, o 2 do quê? Titanfall 2? Então, esse é o 2, esse caso é o 2. Ah, e o 1? O 1 foi exclusivo de Xbox One. Ah. Ele teve um destaque ok na época dele. Agora, você botou aqui, André, Pilotwings 64 e Mario 64. Mas é que ambos foram jogos de lançamento, né, do Nintendo 64, né? Sim, nesse caso dá pra entender um pouco mais que é a Nintendo tentando preencher, né, a janela de lançamento. É normal, né, na verdade, né, o console lançar e lança no mesmo dia dele vários jogos, né? Sim, e de fato, nesse caso aqui, são jogos bastante diferentes até, né? Então, não é dos casos mais graves, mas ainda assim, tem a sensação de que o Pilotwings, ele ficou meio apagado, né? Ele nunca teve o destaque merecido, talvez, e eu acho o Pilotwings do 64 um jogo bem, bem divertido, só fico um pouco triste por ele mesmo. Um outro que não é tão gritante quanto esses outros, né? É um caso da Capcom, da época do Resident Evil 4, né? Que o Resident Evil 4, como o Sushi disse, ele lançou dia 11 de janeiro de 2005 e em abril daquele mesmo ano, lançou o Haunting Ground, que você pode pensar, pô, mas janeiro pra abril, né? Uns 3 meses de distância aí e tal. Mas é aquilo, dois jogos de terror, né? Vindo da Capcom, numa época que não se tinha a quantidade de jogos que a gente tem hoje em dia, né? É porque hoje em dia isso é uma distância bem considerável, né? É. Entre um jogo e outro. E eu acho que o principal é isso, tipo, o Resident Evil 4, ele foi um jogo tão gigantesco que ele meio que... Consumiu tudo. Consumiu tudo em volta. Ele silenciou outros jogos de terror que existiam, tanto que ele foi meio que o começo do fim pra um certo tipo de jogo de terror, né? É, e eu ia falar isso. Eu acho que o pior do Haunting Ground é que hoje em dia eu acho que a gente consegue distinguir isso mais, mas o que o Resident Evil 4 fez na época, ele estabeleceu uma expectativa pra esse tipo de jogo, que o Haunting Ground tava indo numa pegada mais anterior. É verdade. E tipo, eu acho o Haunting Ground muito legal. Mas é outro tipo de jogo. Mas é outro tipo de jogo. O pessoal vai pro Resident Evil 4 e quer mais disso. Então, é aquilo. O Haunting Grounds é um estilo de terror que se fazia antes do Resident Evil 4. Lançando depois depois do Resident Evil 4. Então, tipo, exato. Realmente eles tiveram esse conflito, né? E ambos dois jogos da Capcom. É. Mas fica a dica, é legal se você um dia for jogar um jogo de PS2. Tem cachorro. Tem cachorro. Que nem o Resident Evil. É o Huey. O Huey é seu amigo. Só que o cachorro, ele é um foco, né? Sim, sim. Isso é. E o Haunting Grounds, pra deixar mais interessante, talvez, pra você, ele é meio que um sucessor espiritual do Clock Tower, mais ou menos. Né? Exato. A gente tem um exemplo da Ubisoft, né? Mais um o exemplo da Ubisoft, que era uma... Talvez hoje nem tanto, mas acho que antigamente era uma publisher que soltava muita coisa o tempo todo, né? Muita coisa. Uhum. Muitas franquias de peso e tal. E aí a gente teve, no longínquo ano de 2014, a gente teve um confronto muito engraçado, muito divertido, que foi entre o Far Cry 4, que saiu dia 18 de novembro, uma semana apenas depois do Assassin's Creed Unity, que foi no dia 11 de novembro. Dois jogos assim, quer dizer, é maldade falar isso. Foda do Far Cry 4 é que ele veio na onda do 3, que foi muito hypado, né? Uhum. É. E a recepção dele foi meio morna. É, o Far Cry 4, ele entrou nessa onda do Far Cry anual, né, praticamente. É. Porque o Far Cry 3, ele é final de 2012, né? Mais ou menos um ano de distância, praticamente, aí do na verdade, ficou quase dois anos, né, na verdade. É porque teve o Blood Dragon no meio. É verdade, né, que teve um lançamento. Mas a partir do 4 é anual. Isso. E o pior é que o que o 3 fez, né, de certa forma, foi transformar Far Cry numa espécie de Assassin's Creed em primeira pessoa, né? É, uhum. Sim. Meio que foi isso, né? Você tinha o esquema lá dos personagens, especificamente lá o antagonista, que eu esqueci o nome dele, que ficou muito marcado e tal, né? Pagamin, eu acho. Do 4 é o Pagamin e do 3 é o Vaas. Vaas. Isso. E aí que tá, né? O do 3 nem é o Vaas, esse é um dos... Deles, né? Mas o cara que ficou marcado foi ele. Exato. É, e aí o 4 meio que, né, veio querendo surfar na mesma pegada, né? E o Unity, ele tava naquela fase muito curiosa de Assassin's Creed, a galera tava saturada já, né, de Assassin's Creed. Saturadaça de Assassin's Creed. Foi a época que saiu o Rogue, né? Teve o Rogue no mesmo ano, exato. No mesmo ano. Que foi um Assassin's Creed pra geração nova, um Assassin's Creed pra geração velha. Isso. O Liberation HD foi antes ainda. Foi. Isso. Mas é por aí também, acho que o Liberation é 2012. É. E o Unity foi aquele que veio bugado pra cacete, né? Isso, não, que virou meme. Foi uma leva meio ruimzinha. É. Isso, mas na época o pessoal tava na expectativa dele, é importante dizer que ele veio antes, né, do Far Cry. Sim. Porque ele era muito bonito. E antes de lançar, você pensa, vai ser bonito pra caralho, ele vai rodar. Ele era bem ambicioso também em algumas coisas. É, ele foi um dos primeiros jogos pra mostrar, assim, ó, isso aqui é realmente nova geração, né? Isso aqui, pô, impressionante. Não, e a geração acabou e tem gente que fala, não, ele ainda era um dos jogos mais bonitos da geração inteira. Ele é impressionante mesmo. É, só que realmente ele veio bugado, né, teve esse problema, mas acho que o principal problema é que... Um jogo, eu sinto que canibalizou o outro, assim, é... Uhum. Eu acho que os dois poderiam ter tido mais lugar ao sol, mais destaque, se ele tivesse sido lançado numa janela melhor. O Unity, muito por conta dos problemas de performance, problemas de polimento que ele teve. E o Far Cry 4, além de tudo, ele lançou no dia 18 de novembro, que foi o mesmo dia do Dragon Age Inquisition, né? Que foi outro grande lançamento de 2014, né? Ganhou vários prêmios de jogo do ano e tal. Então ele teve essa maré de azar aí, digamos, de mau planejamento. /azar que tirou um pouco da onda dele. Lembro que na época eu tava super empolgado porque eu tinha adorado Far Cry 3 e talvez por isso mesmo, por conta dessa janela de lançamento, eu joguei um pouquinho só do 4 e não levei em adiante. Eu joguei tudo, mas eu gostei menos dele que eu tinha gostado do 3. Né? E foi meio que assim pra Far Cry, né? Pra, eu nunca mais joguei. Tempo. É, eu joguei mais alguns, mas sempre um retorno inferior. É. Eu gosto que a Ubisoft é tipo, joguei Assassin's Creed 2, gostei. Joguei Brotherhood, gostei. Joguei Revelation, não gostei. E nunca mais voltei. Far Cry foi a mesma coisa. Joguei 3, gostei. Joguei 4, não gostei. Nunca mais voltei. É. Agora, a gente tem jogos também que aí é um pouco de azar, né? Porque ele lança, só que perto dele, ou no dia dele, lança um jogo muito maior, né? Que vai roubar a sua atenção. Que é o caso do Darksiders e o Bayonetta, que ambos saíram dia 5 de janeiro. E pode parecer hoje em dia... De 2009, dia, né? E hoje em dia pode parecer estranha essa comparação, mas não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas eu fiquei na época dos anúncios do Darkseid, dos vídeos, ele era um hack and slash. Ele não se vendia bem. Esse que era o problema dele. É. Até no começo do jogo, quando você começa a jogar o jogo, ele parece que ele vai ser época. Um clone de God of War. Exato. Essa é a impressão que dava. Igual o Brutal Legend, que ele meio que se vendia como um hack and slash, assim, mas não era, né? Total. E o Darksiders é basicamente um Zelda, né, da vida. Exato, ele é um Zelda-like, tradicional. É, e aí quando você se vende como esse hack and slash, esse character action, aí, e você vai lançar no mesmo dia do, porra, o novo jogo do pessoal do Devil May Cry, sabe? É foda. É. Pois é. Aí realmente deu uma apagadinha nele. Um outro jogo que sofreu também de lançar na mesma data que um dos maiores jogos do seu ano foi o Mad Max, né? Que ele lançou no mesmo dia do Metal Gear Solid 5, né? Ambos lançando dia 1º de setembro de 2015. E apesar de não ter tanta coisa em comum assim entre os jogos, são jogos de mundo aberto, deserto. É verdade, né? De fato, eu lembro disso ter sido mencionado até pelos devs na época, que foi um puta azar, porque o Metal Gear Solid 5, na época que ele lançou, ele dominou muito a discussão, né? Ele muito. Tinha muito hype em volta dele, muita gente aguardando o jogo. Pô, também os clipes do Metal Gear Solid 5 são, tipo, os trailers, melhores, né? Trailers, é. São os melhores trailers da história dos videogames, sabe? Esse foi o meu caso. Eu nunca joguei o Mad Max e eu acho que foi justamente porque eu tava me dedicando ao Metal Gear Solid 5 na época. O outro aqui é um dia que foi muito desgraçado. Foi um dia feliz pra gente, né? Desgraçado pra outros. É. Que foi o dia 27 de outubro de 2017. Que foi um dia em que lançou o Wolfenstein New Colossus. É isso mesmo? Que é o 2. Aham, é. Não é New Order? New Order é o primeiro. New Order é a primeira. Ah, tá. O Mario Odyssey e o Assassin's Creed Origins. Três lançamentos gigantes, né? Exato. E aí, no caso, o Mario Odyssey ganhou todas, né? Então, tô brincando. É que daí, eu joguei o Mario Odyssey e o Assassin's Creed Origins. Mas eu fui jogar Assassin's Creed bem depois, assim, sabe? É isso que eu ia falar. Quantos anos depois? Não, tipo um mês depois. Quando eu tinha zerado o Mario Odyssey, eu fui jogar o Assassin's Creed Origins. É, eu até que joguei esses três, mas eu não lembro o quão separado foi. Eu com certeza foquei no Wolfenstein primeiro. Mas é muito doido, né? Os três no mesmo dia, assim. E ainda por cima, o Mario Odyssey, ele apagou um outro jogo indie, né? Que foi lançado no começo do mês, que foi o A Hat in Time. Que tinha essa coisa do jogo de plataforma com chapéu, né? E eu acho que se não fosse o lançamento tão próximo assim, né? Ah, Mario Odyssey tá vindo aí. Será que eu compro a Hat in Time ou espero o outro jogo de plataforma com chapéu, sabe? Claro que, né? É muita especulação do que as pessoas fizeram quando elas tiveram essa informação, mas dá pra imaginar um dos maiores jogos de plataforma do ano tomando o brilho de um jogo de plataforma indie, por mais elogiado que ele seja, né? Você jogou e gostou bastante, né? Eu ia falar, ele é um jogo que ele é muito amado, assim, pela comunidade de indies, assim, até sim, hoje sim. O pessoal gosta muito dele. Ele teve bastante atualização, sabe, com o passar dos anos, ele teve modo multiplayer colocado, ele teve outra personagem, ele teve outras duas mini-campanhas. Ele foi bem, sabe? Ele conseguiu o seu lugar ao sol, eventualmente. Exato, é. E às vezes, você tem o azar de sair no dia do maior jogo do ano. É, aí não tem o que fazer, né? É, você tipo, vou arriscar, hein? Eu acho que dá pra lançar no mesmo dia de Red Dead Redemption. Que é? É Faroeste, é? Não tem nada a ver com o nosso jogo. Não, Rockstar, que empresa é essa? Então, ninguém liga. Esse é um negócio. Porra, Remedy, é a Rockstar. Você não, porra, é a Rockstar. E nessa época já era a Rockstar. Isso que eu ia falar, nessa sabe? Época a Rockstar já era a Rockstar. É, eu fico pensando o que os acordos imutáveis que levam uma coisa dessa acontecer, porque em nenhum mundo isso parece uma boa ideia, sabe? Exato. Vou lançar meu Alan Wake, o jogo que eu tô há 10 anos trabalhando aqui, no mesmo dia de Red Dead Redemption. Não faz sentido. Evita isso. Tipo, não é possível que não dava pra mudar. Você pode até dizer, ah, um é um jogo de terror, o outro é um jogo de ação em mundo aberto. A parada é que a Rockstar é um ponto extremamente fora da curva dos videogames, que as coisas orbitam em volta dos lançamentos da Rockstar. É. Todo mundo, independente do seu gênero de jogos, acaba indo testar, pelo menos, sabe? É. Ele pega público de todas as áreas dos videogames. Isso. Né? Um outro caso interessante nesse sentido também, aconteceu em 2004, né? Com a Half-Life 2 lançando no dia 16 de novembro e no mesmo dia Vampiro a Máscara Bloodlines, né? Um outro clássico injustiçado aí. E esse é meio bizarro, mas tem algumas informações de por que ele saiu no mesmo dia. Uhum. De que... tinha alguma coisa a ver com a Engine, né? É, ele foi feito na Source, igual o Half-Life, só que a condição pros jogos dessa época usar o Source, eles não podiam lançar antes do Half-Life, que a Valve queria estrear a Engine com o Half-Life. Então tinha que pelo menos lançar no mesmo dia. E por causa de quem viu a gente já falando no Vampire Masquerade Bloodlines, ele é um jogo que teve um desenvolvimento conturbado, lançou todo bugado, todo cagado, em parte porque a Activision cortou o jogo, falou, não, lança essa porra aí, já muito dinheiro, foda-se, bola pra frente. E eles fizeram isso antes do lançamento do Half-Life. Então eles tiveram algumas semanas pra tentar polir o jogo, mas a Activision tava com pressa pra lançar. Então, tipo, assim que der pra lançar, lança. E saiu pra morrer. E de fato morreu, né? Ele só foi ressuscitado, tal qual um vampiro aí, pela comunidade muitos anos depois. Ao longo de muitos anos também, né? Pois é. Foi um dos que a gente tá vendo aqui. Acho que o único que a gente pode falar que foi um assassinato doloso, né? É. Havia a intenção de matar esse jogo. Não, é Activision, ela literalmente deixou lá pra morrer. É. Também de 2004, só pra mencionar rapidinho, EverQuest 2, que foi um dos primeiros grandes MMOs, né, o primeiro EverQuest e tal, junto ali de Ultima Online, desbravaram, né, esses primeiros anos da febre de MMO junto de alguns outros. EverQuest 2 estava sendo muito aguardado, só que, por algum motivo, decidiram lançar muito próximo, no mesmo mês, de World of Warcraft. Esse dá até pra entender, porque, tipo, ah, tá vindo da Blizzard, beleza, mas, pô, a gente é EverQuest, sabe? É, a gente tá vindo pro 2, né? Eles quiseram peitar. E aí eu acho que eu consigo ver a estratégia. Lançar antes, inclusive, né? Porque o Alan Wake, por exemplo, você pensa, qual que era a estratégia? Não tinha estratégia. Não tinha. Esse aqui você consegue pensar, ah, ok, a estratégia era lançar antes e ser o primeiro MMO dessa nova geração, né? E aí eles lançaram antes, lançaram dia 8 de novembro, só que quando o World of Warcraft lançou no dia 23, não tinha mais pra ninguém, não, né? Tinha. Engoliu tudo e foi só o WoW por muito tempo. Isso. Falando em WoW, teve um tal aí de Overwatch, que é de 2016, e no mesmo dia dele lançou um jogo que a verdade é que eu tinha esquecido que esse jogo existia. Não, que isso. Todos nós nos lembramos perfeitamente. Ninguém nunca esqueceu desse jogo, Rafa. Que é um tal de Battleborn, né? No mesmo dia, 16 de maio, lançaram Overwatch, outro jogo da Blizzard, né? E esse tal de Battleborn. Que era um hero shooter também, né? É, era um hero shooter. Não era meio MOBA? Ele era um hero shooter, mas ele era mais MOBA. Tinha elementos de mais... Você sabe o que é? Eu confundo ele com o Paladins. Que eu sei que o Paladins é bem overwatchizado da cabeça. Sim, agora, o Battleborn eu não lembro direito mais. É que quando o Battleborn saiu, o Overwatch não teve influência dele, né? Que foi ter pros próximos shooters. Então ele tava nessa onda, tipo, acho que é Paragon, que era um jogo de tiro em terceira pessoa que tentava ter umas coisas de MOBA no gameplay dele. Sim. E o Battleborn foi nessa pegada, assim, só que... Com heróis também, né? É, mas ele morreu, tipo, rapidaço, em pouquíssimo tempo a Gearbox já encerrou. Foi assustador, assim, realmente, o quão rápido ele morreu, quão rápido eles desistiram do jogo. E o Randy Pitchford falou, não, pô, nós vamos botar Overwatch pra mamar. Overwatch quem? Eles não tinham inventado um nome de gênero pro Battleborn? Putz, tinha um negócio, era Hobby Grade. Era um negócio assim. Hobby Grade, caralho, muito bom. Parabéns, Randy. Aqui eu até consigo entender, mais ou menos, que não dava pra prever o que o Overwatch ia virar. Não, de fato. Porque o Overwatch virou um fenômeno cultural na época. Mas o Overwatch, antes de lançar os curtas que ele tava lançando, já tinha formado o pessoal, muito já tava um povo rosa, sabe? Já tava muito hype pra cima dele. E aí que foda, porque, tipo assim, você vai lançar no mesmo dia, ruim, mas depois, será que não é ainda pior se lançar depois? É, tem que ser antes. Então, e olha lá. Eu achei o tweet do Randy Pitchford aqui de 2014 descrevendo o Battleborn. Eu não vou nem tentar traduzir isso, porque é impossível. É um monte de termo encavalado em cima do outro. Battleborn é FPS, Hobby Grade Co-op Campaign, Genre Blended, Multimode Competitive Esports, Meta Growth, Choice mais Epic Battleborn Hero. Meta-Growth vai tomar no cu, cara. Deixa eu tentar traduzir, calma aí. FPS, campanha co-op nível e hobby grade. Não sei como é que traduz isso. Mistura de gêneros. Esportes competitivo, multimodos. Meta-crescimento. Escolha mais épico, heróis Battleborn. Caralho. Escolha mais épico. O que é um meta-crescimento? Eu não faço ideia. Porra, é essa? É o que o meu pinto faz. Quer dizer que não cresce. Ser nada. Mas uma coisa que não fez isso, porque não teve muita oportunidade, foi o Mag. Lembra do Mag? Uau. Assim, ó, um jogo muito à frente do seu tempo, tá? É verdade. Eu queria dizer que é o jogo que era multiplayer com 64, 32 jogadores? Eu acho que era... Não. Era bastante. Era 128 de cada lado. Era 128? Era 256 pessoas no mesmo mapa. Era. Mag significa Massive Action Game. Era um multiplayer exclusivo da Sony, eu acho? Era exclusivo da Sony, lançado pro PlayStation. É. Eu boto o Mag no Google, parece Mag Seguros, Seguros e Previdências. Isso. Mas eu dei uma atropelada aqui, porque ele saiu dia 26 de janeiro. Do que? Você lembra? 2010. Mas outros dois jogos saíram dia 26 de janeiro, que foram o No More Heroes 2 e o Mass Effect 2. Que, né? É. Então, eu diria que aí, o Mass Effect 2 canibalizou todo mundo. Esse é o problema, que tipo, né, nos outros a gente tava olhando assim, é meio que jogos parecidos, né, que estão comendo espaço um do outro e tal. Mas quando você lança junto do maior jogo do ano, é difícil de você ter algum destaque, né? Porque o Mass Effect 2, ele foi o jogo que tirou o Mass Effect da bolha, assim. Sim. Porque o 1 fez um sucesso, total. Ele foi bem recebido. O 2 foi no nível que pessoas que não tinham jogado o 1, pessoas que não tinham tanto interesse até nesse tipo de jogo, foram dar chance por causa da repercussão do 1, né? Sim. Foi uma parada meio Baldur's Gate, assim, de certa forma, o 3 do ano passado. Mas o maior de todos, né, como mencionado pelo Tengu na abertura, o maior exemplo, né, que se repetiu duas vezes, de alguma forma eles conseguiram fazer a mesma coisa nas duas iterações do jogo. Quiçá três vezes, André. É, não. Quiçá três vezes. Vamos esperar aí pra ver o que eles vão fazer no futuro. Mas o Horizon, né, gente, que teve a proeza de lançar juntinho ali com Breath of the Wild, né, no começo de 2017. E assim, ele vendeu bem. Vendeu. E é uma das maiores franquias da Sony hoje em dia. Eu acho que é um jogo que representa a Sony hoje em dia, assim, o Horizon no geral. É um deles, com certeza. É, e assim, ele foi um baita sucesso no PC agora, quando lançou o PC. Exato. Porém, no lançamento, ninguém jogou ele. Ele foi, não. Ninguém falava dele. Esse negócio. A discussão foi totalmente tomada pelo Breath of the Wild, né? Que ele lançou 28 de fevereiro e ali, 5 dias depois, dia 3 de março, lançou o Breath of the Wild, né? Junto com o Nintendo Switch, né? Junto com o Switch. Então, tipo, Switch, toda essa discussão do lançamento do Switch, o Breath of the Wild, né? Tomou o espaço da discussão, né? Era um jogo e um lançamento de console que ele tomou muito dos espaços de conversa de videogame, né? E aí eu acho que foi garotagem da Sony. Eu acho que a Sony subestimou a Nintendo nisso. Que, tipo, você pode falar, ah, o jogo vai lançar num novo console, não vai ter tanta gente. Mas tipo o Wii U também. É. Tipo, por mais que o Wii U não seja o maior sucesso de vendas da história dos videogames em relação ao console, ele já tinha uma plataforma pré-estabelecida, tinha o novo console da Nintendo, que já traz muita atenção, e a discussão, o assunto, era só isso. É. Era só Breath of the Wild revolucionou o jogo de mundo aberto, e não sei lá o quê. Mas eu acho que nem a Nintendo imaginava que o Switch ia explodir tanto quanto ele explodiu no lançamento. Sabe? Isso também. Vendeu muito, muito, muito. Como é que é? Fume once, shame on you. Fume twice, shame on me. Né? E aí o negócio é, Horizon teve uma sequência, um tal de Horizon Forbidden West. Eu digo um tal de porque eu não joguei esse jogo até hoje, porque ele lançou no dia 18 de fevereiro de 2022, certo? Uhum. Isso. No dia 25 de fevereiro, tipo uma semaninha depois, lançou um tal aí de Elden Ring, que tipo... Aqui ó, queria dizer, eles tentaram, porque olha só, saiu uma semana antes, então já evitou o mesmo dia, e quem que esperava que Elden Ring ia fazer o sucesso que fez? Nem no a Sony... Nem a From Software esperava From Software, isso. Mas chega a ser engraçado. Chega a ser trágico. O pior é que o Elden Ring foi o tipo de jogo do Breath of the Wild, né? Que é esse jogo que ele toma a discussão. Ele toma os espaços de conversa sobre jogos, né? Então, a sensação era que ninguém mais tava falando do Horizon. Não. A sensação é que as pessoas falam do Elden Ring até hoje. É. E falam, né? E eu adorei o Horizon Zero Dawn, que eu fui jogar muitos anos depois. E não joguei o Forbidden West até hoje, porque eu perdi, sabe, esse tempo de lançamento. E aí fui lançando outros jogos, eu nunca achei um tempo pra voltar pra ele, pra jogar. O Zero Dawn, eu consegui jogar no finalzinho do ano, eu consegui jogar o Zero Dawn pro Dash, melhores do ano. O Forbidden West, eu não consegui, porque nem a gente falou mais cedo, os lançamentos estão ficando cada vez mais volumosos, né? E eu não consegui, e foi, e é isso, paciência. Um dia eu ainda espero voltar pra ele, mas também não consegui ainda. Ele tem DLC já hoje em dia, né? E parece muito bom, né? Tipo, tem muita vontade de voltar. Eu instalei ele, ano passado eu instalei ele, falei, não, esse ano vai. Não foi. Agora, eu falei que talvez pode ter acontecido uma terceira vez, porque o Horizon Forbidden West lança pra PC no dia seguinte do que a gente tá gravando, dia 22 de março, que é o mesmo dia de Dragon's Dogma 2 também. E o Rise of the Ronin? O Rise of the Ronin, ano que vem ninguém sabe que jogo é esse. É, então, eu acho que o Horizon Forbidden West tem a chance, porque talvez o PC tenha um público grande o suficiente pra ele pegar aí agora um lançamento bom junto com Dragon's Dogma 2, difícil, mas o Rise of the Ronin já era. Eu não tô vendo os sites falando dele, sabe? Do Rise of the Ronin. É, eu tô e não tá muito positivo. Porra, foda. O embargo acabou no dia seguinte do embargo do Dragon's Dogma. Até nisso, né? Eles... Mas ó, rapidinho, falando em relançamento e Elden Ring, teve o caso do Shin Megami Tensei, né? Porque o Shin Megami Tensei 5, ele vai ter um relançamento agora como meio que uma nova campanha, né, dele, e saindo pra novas plataformas, ele tava pra sair no mesmo dia do DLC do Elden Ring. Ah. Que, assim, é um DLC, mas é um dos jogos mais aguardados do ano. Assim, vai ser igual lançamento, vai ser como se fosse outro jogo da From. E todo mundo já, tipo, falou, beleza, Shin Megami Tensei 5 morreu. Eles adiantaram uma semana o lançamento, anunciaram esses dias agora, pra tentar evitar. Espertinhos. Tem um caso muito interessante que foi um casamento perfeito, né? Praticamente, que foi o Barbenheimer Gamer, vulgo Doom Eternal e Animal Crossing New Horizons, que é o, né, o Animal Crossing de Switch, e o Doom, a sequência do Doom 2016, ambos que saíram em 2020, uhum, né? No começo da pandemia, é, né? Isso. Ambos saíram dia 20 de março de 2020. E foi uma coisa que, assim, foram dois jogos que acabaram se complementando, né? Porque um exclusivo de Switch, outro saiu pra meio que todo o resto. Foram jogos que meio que ocuparam espaços diferentes, complementares na agenda gamer, né? E não só isso, mas tal qual o Barbenheimer, isso, criou-se um meme em cima disso, que eram dois, uhum, jogos de estética e proposta muito diferente, um super fofinho e um outro super gore. E aí as pessoas fizeram um cross over com as coisas, isso, fazendo a Isabelle no mundo de Doom, o Doomguy no mundo de Animal Crossing. Os dois namorando, né? Exato, e aí, tipo, a discussão de um jogo tava sempre atrelada a outro jogo, de alguma maneira, sabe? Que nem o Barbenheimer. Se tivessem feito a Eloy namorando o Link, né? Talvez tivesse salvo aí o... Talvez.